Fêmea Sol em 1-2-1-2-9, bom dia. Esquerda 219-21, check out. Adicionar reporte, tá? Esse é 6312, Semicentro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Recife 12085, alterno 2545, questionário 63, 12. A 3304, confirmando após a decolagem, manter a proa até 2500. Até 2500, manter a 3308. 3304. Papa Trango Lima Uniforme Trango, bom dia, autorizado chegada TPIP 1, desce e mantenha nível de voo 120. Chegada TPIP 1, pista 28, celeste do voo. Papa Tango Lima Uniforme Tango da presente voa posição Delta. Mike, Oscar, November, Bravo, Alfa. Confirme o Lima Uniforme Tango. Estabilizou 1184. 1184, completa sinal, chame torre, 118 decimal 6. 18-6. Salvador, bom dia, gol 1184, sinal 28. Bom, 1184, continua a aproximação, guarda pista livre, informa a 2320, iniciando decolagem pista 28. Gente, aguardando. ILS, curva direita, proa 090. T04, decolador 28, chama o controle 199 decimal 8, confirmando, irá manter proa até 2500. Mantendo proa até 2500, 3304098, bom dia. Bom, 1184, autorizado pouso, piso no 0, vento 200 graus, 099. Autorizado no 22-11-84. Entre 304, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Elefa. Elefa, grátis, 3304. Sou o Salvador Uxuaçango, acionado, solicito instrução para o carro. Skank Tango, altímetro no 0-4, reporte interseção papá. Altímetro no 0-4, livre, passando, portado, passando, passando, Alvo 2590, autorizado direto ao PRIM, desça para o nível de voo 050. O PRIM 050, 2590. O Over and Bravo, Sky, with the Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Sonhos 4, Solo 3, 1, liberando à esquerda, chama Solo 1, 2, 1, 9, bom dia. Bom dia, 2, 1, 9. Então, quando pronto, autorizado a decolar o nosso site vento 200 graus 089. Você já está comprando? Você já está o controle? Tango decolou aos 33, chama controle 199 decimal 8, bom voo. 199 decimal 8, esse é o Tango, graças. Controle Salvador, bom dia, Papatango, esse é o Tango. Papatango Esquian, que tango, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 180, autorizado direto Elefa. Função 180, direto Elefa, Esquian, que tango, graças. Salvador, então 3663. Então 3663, autorizado alinhar e manter a pista 28. Alinhar e manter a pista 28, então 3663. Então 3304, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288, TAM 3304. Azul 2590, desça para 2000 pés, ajuste chama 0 no 5, autorizado sinal ILS Zulu, reporte estabilizado. Para 2000 e 1015, autorizado o final do Zulu, reportaria estabilizado 2590. Salvador 250, bom dia, autorizado chegada TP Piona, desça para o nível de voo 120. Cisne 63, informo que devido à aeronave que decolou da pista auxiliar 17, com performance inferior, irá aguardar mais 2 minutinhos para sua decolagem. Como é o Bravo Vodka, autorizado táxi até a Papau, time entrou no 095, confirme a radial de saída, ideal? Radial 247, grata pela informação, reporte na Papau. Salvador 2590. Prossiga. Autorizaria a gente tomar a proa do Sierra Victor 364 para lembrar uma grande informação ali? Centro 2590, autorizado e reparte estabilidade. A proa do 364 é Ponta Areia Azul. Papatango Lima em uniforme Tango, desça para o nível 050, curva esquerda proa 070. Na 3663 decolou os 32, será manter pro até 2500, aí chama o controle em 199 decimal 8, bom voo. Mantém pro 2598, na 3663, um excelente dia. Na 3663. Na 3663, contato radar, submantém o nível de voo 100, autorizado direto à posição Leda. Então, autorizado direto Leda, e subir para o 3. Para 100, são 3663. Espera 2733, serviço radar encerrado, 53 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle de alto, frequência 120, decimal 1. Eu gravo, acho que eu modifique sua saída para Abo 1 após direto. Foi solicitação do controle. Sete, Papa Tango, Skank Tango, aguarde para a nação. Aguarde, Skank Tango. Então, 3663, caso necessite efetuar desvio, solicita que faça o mesmo pela direita. Já 3663. Solicito de vir pela direita agora. Gente, confirmar a proa quantas milhas? Proa 230 por 30 milhas. Gente, livre de desvio, está 3663. Papatango, Isque e Yankee Tango, autorizado direto Vitória da Conquista. Autorizado direto Vitória da Conquista, Yankee Tango, obrigado. Comando! Autorizado, Papatango Lima, uniforme Tango, do separa 2 em meu país, ajuste na 095, reporte estabilizado. 2025, reporte será estabilizado, Lima, uniforme. Receita uma centena, TAM 3663? Afirmo, TAM 3663 informa tráfego 12 horas, 23 milhas, cruzando nível de voo 150 para 120 rumo oeste, um alfa 320. Afirmativo, está mantendo pro 230 agora, 230 TAM. Certo. 198, grato, TAM retorno. Patrona em Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravasca. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar, subotar o nível de voo 200, saída Argo. Sobe 200 na saída Argo, Romeu Bravasca. Estabilizado, visual azul 2590. Azul 2590, completa sinal de chame torre, 118 do sinal 6. 2186, obrigado e bom dia. Papatango Lima e uniforme Tango, confirme se irá manter essa pro quantas milhas? É nessa pro, dá pra interceptar o posto do localizador. Essa aeronave está na final aí, está em quantas milhas? O Lima e uniforme Tango, curva direita na proa 040, aguarde um vetor para o localizador. Direita 40, o Lima e uniforme Tango. Vai reduzir na medida do possível, para evitar uma formação pesada aqui. TAM 3663, suba para o nível de voo 340. 340, TAM 3663. Estacionar 6250, desça para o nível 050. 0-5-0. Para o uniforme Delta Lima Romeu, prossiga para o controle. TAM 3663, após desvio, autorizado direto ao Gnave. Informativo, após desvio, direto, qual posição? O Gnave, Oscar Golf, November Alfa Vito. Após desvio, o Gnave, muito grato. Papá Tango Lima Uniforme Tango para o localizador, esquerda 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reporte horário estabilizado, Lima de Costa. 50? 350. 350, reporte horário estabilizado, Lima de Costa. 590, solo 45, libera a esquerda e chame solo 121, decimal 9. Ali pela esquerda, 219 do solo, obrigado. Papa Tango Lima Uniforme Tango, complexo final de Chame Torre, 118 decimal 6. Torre 18, Lima Uniforme Tango. Chame 250 do separador do meu país, ajuste chama 015, autorizado sinal ILS Zulu, reporte estabilizado. 2000, 015, autorizado Zulu, vai reportar estabilizado, 625. Pouso 28, vento 190 graus, 0896. Para o Leme de Pachano. Torre Lima Uniforme Tango. Lima Uniforme Tango, autorizado pouso 28, vento 190 graus, 0896. Agora tem uma fila, Leme pouso 28, Lima Uniforme Tango. 128, decima 8. 260288, África. Papa Tango Whisky Yankee Tango, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Controle, Centro Recife 126, agora, alterne 128. 3663, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 3632. Uniforme Tango, solo 48, libere a esquerda, confira o pátio para compra, segue. Gente, libere a esquerda e chame solo em 121 decimal 9, bom dia. 219, ponto, bom dia. Papa Uniforme Delta Lima Romeu, controle e copia, prossiga. Afirma, Papa Uniforme Delta Lima Romeu, prossiga. Pai Uniforme Delta Lima Romeu, assine o código 5437. A uniforme Delta Lima Romeo acione o código 5437. Papai uniforme Delta Lima Romeo, acione o código transponder 5437. Papai uniforme Delta Lima Romeo, acione o código transponder 5437. Afirmo, Delta Lima Romeo, chame agora o centro Recife, 126.0. Chamei 250, completa final de chame torre, 118.6. 118.6, 6250, obrigado, boa tarde. Voladora, Chanel 6250, boa tarde, bom dia, está estabilizado na ERN. Chanel 6250, autorizado pouso pista 28, vento 190 graus, 079. Autorizado pouso na 28, pode confirmar o vento, por favor. Vento 190 graus, 079. Obrigado. Uniforme está motorizado, cruzamento táxi até o pote 5, no pote livre frequência, bom dia. Quatro vezes mais e meia, bom dia, autorizado direto Momba para a chegada TPP 1, deixa o, para o nível de voo 1-1-0. 250, solo 55, libere a esquerda na Charlie. Chame solo em 121 decimal 9, bom dia. Libera a esquerda na Charlie, 1219, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, informação November. Azul 2780, bom dia, vou ir para a posição Sanco, para a chegada TPP 1, reporte para a descida. Direto São, vou reportar a descida, Azul 2780. Nenhuma possibilidade de voar ao PRIM, né, Felipe? O Azul 2780, inicialmente mantém a salva, número 2 na aproximação. Ok, mantendo a chegada, aguardando encurtamento para diminuir nosso atraso aí. Graças ao teu guardando, 2780. Alô, 094, bom dia, autorizado chegada TPP 1, deixa para o nível de voo 130, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. 250 reduzindo, descendo para 130. Então, 3896 da presente, voe o PRIM, deixa para o nível 050. Voando PRIM 050, 3896. 2780, ideal de descida. Azul 2780, descendo somente nível de voo 1-1-0. Para 1-1-0, azul 2780. Controle 3896, após o print, vai ter que manter a proa 060 por algumas milhas, a fim de evitar uma formação aqui do nosso lado esquerdo. Depois informa conseguindo o bater. Questão 3896, após desvios, vou usar. Deixa para 2000 pés, hoje chama 014, autorizado em LS do Lupista 28. 2000 no 014, após desvios, vai voar usando o 3896. Era a prova, cabeceira 2-2, Oxalé, meia, 3 volts. Mação ainda na nossa esquerda. Teste, 3-8-9-6. Era pronto. Oxalé, 3 o 9 autorizado. Alinhar e decolar, pista 2-8, vento 1-90 graus, 0-8-9. Alinha e decola, cabeceira 2-2, meia, 3 volts. magnética 060 até um pouquinho após o Prim ali, para evitar a formação. Tente ajuda 780 após desvios, eu vou ir Tepipe. Após desvios, Tepipe azul 2780, descendo para 3000. Guarda o TAN, o TAN 3896. TAN 3896, reporte estabilizado. Pode falar. Martins 1130, Gol, Terra 4. Goma 094, desça para 4.000 pés, ajuste 014. 4.014. Panamá 3111, decolada 08, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, igualmente, bom dia. Quanto espera pronto, doutor? Gol 2171. Gol 2171, não mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 2171. Panamá 3111, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, voando Leda, 6311. O 2171 não tem condições de alinhar e decolar sem parada? Sim, senhora. Autorizado a alinhar e decolar para 28, vento 200 graus, 079. A linha ainda cola 28, gol 2171. Zona Guadalupe Glide, 3896. 3896, sente, completa sinal de chame torre, 118, decimal 6. 386, 3896, grato, gol. Azul 2780 pés de vis, autorizado Zan, desça para 2000 pés, autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. 2000 após desvio, Zan, reportará estabilizado, autorizado LS Zulu, azul 2780. 737, iniciando rolagem, piso 28. Paciente, está 3896. Gol 2171, decolou aos 10, chama controle 199 decimal 8, bom voo. 198, 2171. Um. 3896, autorizado pouso pista 28, vento 190 graus 069. Autorizado pouso na 28, tá 3896. Tá, suba para o nível de voo 300, saída São Bruno. Sobe para o 300, na São Bruno, voo 2171, pode voar São Bruno? Autorizado, direto São Bruno, voo 2171. Tá, Romeu, bravo, bravo, Kilo, bom dia, prossiga. É, Comandante, o Bravo, Bravo Kilo mantém as condições visuais, o Edge chama 0 no 4, não há tráfego para reportar neste setor. Tem frequência livre para autocoordenação, reporte a 20 milhas de Salvador. Loma 094, inicie redução de velocidade para 200 mais. 200, gol 104. Salvador, Gol 2065, próximo do ponto de espera, Atlântica 28, pronto para decolagem. Gol 2065, autorizado a alinhar e manter pista 10. Correção pista 28. 0, Gol 2065. Solo 1-3, libere a esquerda, taxi via posição, libere a esquerda e chame solo em 1-2-1 desse solo 9 antes da alfa, por gentileza, mantente da alfa. Você bateu, está livrando a esquerda, vai chamar da alfa, o solo 1-2-1-9, vai manter dentro da alfa e vai chamar o solo 2-1-9. Quem chamou a torre? Acionar reporte táxi. 3896 na escuta. Estabilizado LS Zulu da 28 Azul 2780. Azul 2780, completa sinal, chame torre 118 decimal 6. Torre 186, Azul 2780. Boa. Goma 094, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS Zulu, reporte estabilizado. 2000 para ILS Zulu, reportará estabilizado, gol 1094. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 2780, ILS Zulu, estabilizada. Azul 2780, continua a aproximação, tráfego Venda 9, estado QNH 1094. Informa o Boeing 737, iniciando decolagem na pista 28. Cliente Azul 2780, aguardando. Vitorinho de Juliette, reporte interseção Oscar, altímetro 1094. Decolou 115, mantendo pro até 2500, vai chama controle em 119 decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia, mantém pro, chama o controle 198, 2065. Sou em Salvador, bom dia, gol 2065, decolou a 28, mantendo a proa. Afirmo, gol 2065 até 2500 pés, contato radar na decolagem, subindo mantendo 360 após sair da São Uno. Cedra, mantém proa até 2500 pés, após esquerda São Bruno, por 2065. Juliette, autorizada em AM, até o no site. Chama agora o centro de Recife, na frequência 1251, alterno 123, decimal 8. 251-238, puxa a linha 6-8. Você poderia coordenar a proa de Mossman pro gol 2065? É, de agora. Obrigado. Ninja Juliette, sente manter a posição aguardando. Estabilizando, vou 1094. Bola 094, passo o ZAN, completo final do procedimento LS de luz, chama agora a torre na frequência 118, decimal 6 dúzia. 26. É o gol 1064, vai ser travado aí, estabilizado a milha do 364. Gol 1094, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Controle Salvador na escuta, prossiga. Bravo, Bravo Kilo, mantém as regras de voo visual. Corredor forte após corredor Interlagos. Informa ingressando corredor Interlagos. O gol 2171 levou para 250 para essa formação. Confirma o trago? 2171. Gol 2171, ciente dos desvios. Informa o centro diretamente, vamos ao centro na frequência 125.1, alterna 123.8. 2780 e dirige liberação por gentileza. Não 094, autorizado pulso 28, vento 80, grau 079. Deu pulso 28, com 094. Também de Juliette, autorizado de qual no site, vento 180, grau 07. No 094, polo aos 21, libere à esquerda, antes da taxa em alfa, chame solo em 1219. 319, down. 30 de Juliette, decolou os 2 unos, comprou do litoral sul, chama controle em 1, 1, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 98, aqui Caxias. Poderia confirmar a instrução antes da alfa para o voo 194? Antes da alfa, enxame só em 1219. 219. 5 livros de desvios, informa o término para o centro Recife, na frequência 125.1 ao término 23.8, chamando agora. 251, secundário? 123.8. 2, obrigado, bom dia. Tá. Bravo, bravo, bravo, quilo, assina, rola, alto, largo. Afirma um bravo, bravo, quilo, informe passando Ceasa, você tem ciência dos corredores visuais? Gente, o Bravo Bravo Kilo e o ingresso no corredor Veracruz. Sou técnico, tem mãos em a carta, Veracruz. Ah, o Bravo Bravo Kilo, curva direita agora na proa 285. Mantendo em regra de voo visual, tem condições de curvar à direita na proa 285? Mantendo a regra? Caso não tenha condições de manter-se em regra de voo visual, informa o controle. Chama agora a Torre Salvador na frequência 118.6, que a mesma irá instruí-lo a cruzar o aeródromo de Salvador. Afirma. Papa Romeo, bravo, bravo, quilo. Prossiga para a torre. Dá presente à vista ao aeródromo, bravo, bravo, quilo? Dá presente autorizado, aproie direto ao aeródromo e reporte para o cruzamento do eixo da 1028, bravo, bravo, quilo. Médio da 1028, bravo, bravo, quilo. O ajuste 1014. Ponto médio, bravo, bravo, quilo. 1014, bravo, bravo, quilo.